hidratado, atordoado, eu represento a cona, meu bonde, não importa o estado. Guerreiro da pista, na lista, ao ponto de vista, de crono, propósito, estilo de vida. Sou última rema, não me confunda com artista. Sou mamé, mas o maluco admirador, tal erva, cannabis ativa. Degraus contados a dedos, nada em cima da escada. Reunião dos doidos, DRJ, bem-vindos à Lapa. Na sequência, loura gostosa, um beck na boca, cerveja gelada. Estou andando rap de pátio, todo venera, começa e não para. E agora, chapada, negro, chefe de um filho, minha mente viaja. Constitui cultura de fruta, toda fruta de loja, ele nem se compara. Paradas erradas, fitas passadas, ondas com gosto de docinho de bala. Não perda pra verme, nem corre de blazer, um cara se agarrando a pala. Cone, movimento, representa underground, skate, surf, cannabis, nem sei se tu sabe. Sabe ele, esse vício, grande de dois, tocando por cima do Rolf. Na sequência de uma sessão nervosa, brincando com o Mike, fez freestyle. Representa um bonde 80, a padrão pista, andando de bike. Pensamentos voltados à vida, cannabis, ativo e felicidade. Do rap, contrariando todos os seres em prova da maldade. Na rima, encontrei a cura da língua maligna que reina na mente dos que insistem pela história da vida. E quanto mais o tempo passa, a vida louca me alucina. Nervoso na pista, na correria, do dia a dia, traz molete, café, um qualquer pra família. Ditadura não prospera, acorda galera. Essa ideia já era, já nasceu a nova era. Ninguém mais precisa se alienar. Um sistema de luxo, muito corruptos, ladrões, de lares e terras. Ignorância, sequela, não se envolva na ideia. Verdadeiros os guerreiros, sempre serão os primeiros a qualquer tipo de visão. Aprovação por cedo, sem bem-vindos ao reino. Quebrando barreiras ou causa temas as lentas que armazena na mente violência. Na pista esquenta, diz que arrebenta, mas na hora não aguenta a fraqueja. No momento que ouve meu som entrando em cena, no desespero nem tenta. É hip hop jetado na veia, com aranha na teia. Defende seu rank, se apender. A moça que vejo, mas não insiste em recular suas cercas. Salve a natureza, beleza, bravura, destreza. Festeja, madeira, queima. Novamente prende armazena, dezenas de problemas com Amazonas. Ninguém se esquenta, total decadência. Não por falta de aparência, dos que creem nas crenças. Ainda investem sua renda em caderno, uniforme, merenda. Se quer, nem imagina sua real recompensa. Vida da divina presença. Paz no coração, prospera a vida imensa, vagabundo. E o progresso? Mas o progresso não vem, talvez não vem. Minha ladeira que espalha os pensamentos além. Então me diga quem vai me levar ao além. E se o além não for tão longe, pensamentos vão e vem. Se o progresso não vem, talvez encontre o bem. Minha ladeira que espalha os pensamentos além. Então me diga quem vai me levar ao além. E se o além não for tão longe, pensamentos vão e vem. Pois o que eu faço é discriminado em argumentos baseados em baseados. Se eu não sigo a lei, sou enjaulado. Então me mejo, ajo, recomeço, faço com um dom macabro. Na ideologia da utopia eu me resguardo. Honeymoon é fato que eu já tô alucinado. De rolé, de bike, de pneu quadrado. Não me calo, sigo, faço, me mantendo inerte dos fatos. Antes de explodir o relógio já foi desativado. Não ralo, faço, meu presente, futuro, passado. Não sou otário, muito menos retardado. De cair em contos de fatos, fatos conturbados. Do sistema eu não sou nenhum escravo. Se baseando meu compadre em questões de raciocínio, em fatos concretizados, buscando meu ponto de equilíbrio. Eu me inspiro em de Rastafari e nas palavras sábias do meu mestre, que foi Bob Marley. E radical ao extremo, continuo com o beck aceso e preocupado com a intransigência do meu governo. Os oriundos profetas que sintetizam toda a graça e brilho em fragmentos encaixados num estado líquido. E não importa se é o delírio ou se é o doutor, uma incontrolável insanidade toma conta do meu corpo. E vi de bula quais são os efeitos. Não me venha com cogumelos, pois já estou daquele jeito. No pasto, no mic, na rave, fumando a vela. Na tela toda a sequela que vem nos aglutina e nos congrega. Não é tão fácil relaxar e crer, pois o passado lhe pertence e o futuro está pra acontecer. Cansado da ilusão, vou pro mundo distante, destinado à verdade, intitulado Honey Money. É a Irmandade, é a Cone Cruz Diretoria. Mas se o progresso não vem, talvez encontre o bem.